existirá a real liberdade. Feche o seu coração a esse mundo de maldade. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. De toda agonia Deus vai te libertar. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque desilusórios ao inferno irá levar. Ao inferno irá levar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. E se quiser ter vida nova, irmão, vem escutar. Vê que ele está à porta e bate. Deixa Deus entrar pra fazer moradia, pra te regenerar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. E se quiser ter vida nova, irmão, vem escutar. Vê que ele está à porta e bate. Deixa Deus entrar pra fazer moradia, pra te regenerar. Banquetes ilusórios ao inferno irá levar. Mas se quiser ter vida nova, irmão, esse é o momento de se entregar ao nome, sobre todo nome, que é Jesus Cristo, único digno de louvor e adoração essa noite. Glória a Deus!